Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Depois vem cansaços e o corpo fraqueja. Olha-se para dentro e já pouco se beija. Pede-se o descanso, por curto que seja. Apagam-se dúvidas num mar de cerveja. E vem-nos à memória uma frase batida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. É fim de uma escolha, faz-se um desafio. Enfrenta-se a vida de fio a pavio. Navega-se sem mar, sem vela ou navio. Bebe-se a coragem até de um copo vazio. E vem-nos à memória uma frase batida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Tanto tempo fez cinza da brasa, outra maré cheia virada a maré vasa. Nasce um novo dia e no braço outra asa. Brinda-se aos amores com o vinho da casa. Vem-nos à memória uma frase para ti. Canal 2 da Antena Web. Foi amassado, menina de fato novo, ó Ave Maria da Terra.

água fria. Por ela assalto a caixa de esmola. A tribóga benta, com ela eu desço ao inferno de Dante. A tribóga fria. sai.